interessante, que por mais que a gente cante, não consegue interpretar. Junto ao destino, ao tramar os meus enredos, sempre guardo algum segredo para o tempo revelar. Eu amei tanto, fiz loucura e despedida, pra achar uma saída e casar-me com você. Enfeitiçado por alguém insinuante, me tornei um ser errante e hoje vivo a sofrer. São as mulheres as causadoras dos desacertos que um homem tem. Vivo sofrendo pelas mulheres, porém nem todas eu quero bem. Vivo sofrendo pelas mulheres, porém nem todas eu quero bem. Ligando ao sofrimento do seu peito de mulher, parte sorrindo, você ficou soluçando. Agora volto chorando porque a outra não me quer. E se persisto em passar em sua casa, a morena cria asa e se muda de lugar. O meu destino escreveu mais esse drama. Hoje você não me ama, a outra me faz pedaço. São as mulheres as causadoras dos desacertos que um homem tem. Vivo sofrendo pelas mulheres, porém nem todas eu quero bem. Vivo sofrendo pelas mulheres, porém nem todas eu quero.